que não pode mais voltar atrás. Não, não pense desse jeito, pois nem tudo está perdido. E Deus, todos os problemas tem uma solução. Tire essa dor do teu peito, alegra o teu coração. Deus está contigo, nunca te deixou sozinho. Por onde você já passou, Ele sempre te guardou, tirando as pedras do caminho. E não leve em conta o que você já fez. Esqueça o passado, deixe a tristeza de lado e venha sorrir outra vez. É teu, venha descansar tua alma e fica bem mais perto de Deus. Volta, volta pro lugar que é teu. Venha descansar tua alma e fica bem mais perto de Deus. Se você tem desejo de voltar ao lugar que é teu, não acredite se alguém lhe falar que esse direito você já perdeu. Se é Deus quem justifica o homem, quem o condenará? Você já foi escolhido, volta logo ao teu lugar. Fica bem mais perto de Deus. Volta, volta pro lugar que é teu. Venha descansar tua alma e fica bem mais perto de Deus. E fica bem mais perto de Deus.